alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Opa! Alô, gente! Ô, meninada, tô chegando. Meu amigo, minha amiga, ô, menino, ô, menina, chega pra perto aí, vamos lá. A partir de agora, Maurício Fares com você no seu radinho, no seu computador. É, vamos deixar a tristeza de lá, dá um chute no traseiro dela aí, bota ela pra correr. Fala, tristeza, ó, aqui não, cai fora, porque aqui eu só quero alegria. Pois é, vamos com pensamento positivo, vamos com aquela felicidade estampada no rosto, porque afinal de contas, a vida da gente é assim. Nós temos que pensar, encarar tudo com alegria, com felicidade, porque as coisas boas acontecem assim. É dessa maneira, com pensamento positivo, porque para baixo ninguém consegue nada, né? Ah, sim, daqui um pouquinho vamos ter aí a nossa carta de destaque. Eu vou dizer também quem é que nós vamos atender. Mas que tal começar o programa com essa música aqui? Um grande sucesso do Fagner, mas aqui é cantada pelo Gustavo Lima. É esse cantor da atualidade. Ele inventou aí um tal de Boteco do Gustavo Lima e ele canta esse estilo de música. Vamos ver se ficou boa com ele. Eu não ouvi ainda. Vamos ver se ficou boa com ele. É Borbulhas de Amor, Gustavo Lima cantando. Roda lá, menino! Boteco do Gustavo Lima ao vivo, hein, moçada? Ei, Laia, segura Moisés, segura Washington. Eu tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Eu tenho um coração bem melhor que não tivera. E esse coração não consegue se conter ouvir tua voz. O pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, para em teu líquido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Oh, paixão! Meu Deus do céu! O canta coração que essa alma necessita de ilusão. Sonha coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ouvir tua voz. O pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer loucuras de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Uma noite rapaz, olha só a carta de... Menino, a carta de destaque de hoje é danada, viu? É a carta da mulher traída e enganada de Sinop, no Mato Grosso. Meu São Jeremias, que será que é... Quem será que andou botando chifre, enganando a pobrezinha, hein? Carta da mulher... Ah, bom, claro, né? Quem andou botando chifre nela só pode ter sido ou o marido ou o amante. Então não tem outra forma, né? Então vamos saber já já. É a carta da mulher traída e enganada de Sinop, no Mato Grosso. Vamos conhecer a história dela, vamos ver o que a gente pode dizer para ela aí também, né? Mas agora eu vou trazer o Altemar Dutra, que vai cantar "É um bom tipo, meu velho". Ô, música danada, isso aqui dá uma saudade na gente, meu amigo. Uma saudade daquela de doer mesmo. Então roda lá, roda. Quem é mesmo? Ah, é o Altemar Dutra, né? Então, roda o Altemar Dutra, meu velho. É um bom tipo, meu velho, e anda só e carregando sua tristeza infinita, de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje em ti um passado lembrar. Só a dor e o sofrimento tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho, eu sou o teu sangue, meu velho. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Natal chegando, mas já tem muita gente fazendo aí a sua programação para 2014, a sua listinha, né, das resoluções de ano novo. Por exemplo, metas para 2014: estar ao lado de quem aprecia a minha presença, oferecer meu tempo para quem faz meu tempo valer a pena, e cuidar de quem cuida de mim. Não sei quem foi que postou no... Ah, sim, foi a Sônia Maria Torres. Ô, minha menina, tudo bem com você, Sônia Maria Torres? Obrigado, tá, querida? Gostei aqui, já são propostas para o novo ano, né? Estar ao lado de quem aprecia a presença da gente, oferecer o tempo para quem faz o tempo valer a pena e cuidar de quem cuida da gente. Olha, claro, é isso aí, é isso aí. E agora, uma dobradinha musical. Primeiro, Barros de Alencar, Prometemos Não Chorar. Não. E depois, Nica Costa, I Believe in Love. Roda lá, menino. Prometemos não chorar.

tava vendo aqui as regras de etiqueta e colocaram uma foto representando. Vocês sabiam a linguagem? Vocês conhecem a linguagem dos pratos e dos talheres? Você senta num restaurante aí, quando você cruza o garfo e a faca como se fosse uma cruz, está dizendo que você está aguardando o segundo prato. Quando você coloca o garfo e a faca, as duas pontas coladas, mas com uma abertura de 45 graus de um para o outro, representa que você está pedindo para pausar por um instante, para que não te sirvam nada por um instante. Quando você coloca o garfo virado para um lado contrário da faca, está dizendo que você está achando excelente o que está sendo servido. Aí muita gente achava que para encerrar, encerrar que você não quer mais comer, que coloca assim, um ao contrário do outro, não é? Mas é errado. Quando você está satisfeito, os dois têm que estar, tanto o garfo quanto a faca, eles têm que estar na mesma direção. Eles têm que estar os dois assim, lado a lado, mas apontados na mesma direção. E quando você não gostou da comida, o que, que é, como é que você representa no prato? Você pega a faca, coloca dentro dos dentes do garfo, assim, como se estivesse formando uma cruz, né? Coloca a faca dentro dos dentes do garfo, aí está dizendo que você não gostou daquilo que comeu. Interessante a linguagem dos pratos. Eu não conhecia essa não, viu? Fiquei sabendo disso aqui agora, viu? Fiquei sabendo agora e achei muito bom. Bom também é curtir o Zé Ramalho, não é? Vem aí a canção a galopada, Zé Ramalho, vamos nessa, roda lá, menino. Escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram no telhado, sete léguas comeram-se assim, sete quedas de larva e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de feio amolado, sete olhos atentos em si, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado. Como um cego fiquei tão obcecado ante o brilho dos olhos que eu dei. Como um cego fiquei tão obcecado ante

A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Essa aqui também é danada, viu? O maior problema em acreditar nas pessoas erradas é que um dia a gente acaba não acreditando em mais ninguém. Mas isso aí é batata. É de tanto a gente levar porrada, né? Tanto ficar levando pedrada dos outros aí, acreditando em pessoas que não merecem credibilidade alguma, aí a gente acaba desacreditando de todo mundo. É, acaba mesmo, viu? A gente de repente fala assim, ó, é igual, nivela todo mundo como se fosse igual, né? E na verdade a gente deveria ter um certo cuidado nessa seleção, mas não tem como. A gente vai ficando tão descaldado de levar a pancada, que aí acaba todo mundo pagando. Paga o bom pelo ruim, paga o certo pelo duvidoso. Olha, João Mineiro e Marciano vão cantar agora, No Mesmo Lugar. E depois dessa música, aí sim, a carta destaque. Vamos lá, então. Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Pobre qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis de se entender. Pobre qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. Gentem! Ô, gentem! Vamos lá, vocês estão preparados? Sei que já está todo mundo aí se acomodando mais para perto do rádio, mais para perto do computador. É, porque chegou a horinha, é aquela hora gostosa de nós curtirmos a nossa Carta Destaque. Vamos lá! E agora, a Carta Destaque do ouvinte. E olha, essa Carta Destaque de hoje é babo, viu? É a carta da mulher traída e enganada de Sinop, no Mato Grosso. Então vamos ver aqui o que ela escreveu. Olá, Maurício Fares, tudo bem com você? Ah, comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou uma mulher de 25 anos e durante 5 anos eu vivi com um homem. Nós nunca fomos casados e nem tivemos filhos. Nós vivíamos amigados apenas. Ah, mas esse negócio de amigação não tem nada não, menina. Você conhece aquele ditado, né? Amigado com fé, casado é. Mas, olha, Maurício, ele era um homem casado e tinha filhos com a esposa dele. Mas ele vivia dizendo que era infeliz ao lado dela e que o verdadeiro amor da vida dele era eu. Maurício, ele é um homem rico, tem várias casas aqui em Cuiabá, tem fazenda, tem muito gado, é respeitado e todo mundo conhece ele aqui. Olha, moço, ele me dizia que iria se separar da mulher dele e que iria se casar comigo. Mas ele nunca tomou nenhuma providência para isso. Aí eu comecei a ficar chateada com isso e passei a cobrar dele uma decisão, porque eu estava cansada de ser apenas a outra na vida dele. Ele ficava me pedindo calma, até que eu não aguentei mais e disse a ele que assim não dava para continuar a nossa vida, que eu iria me separar dele e queria que ele me desse a minha parte das coisas. O que foi que ele fez, Maurício? Ele riu na minha cara, dizendo que eu não tinha direito a nada, porque ele não era casado comigo e que eu não era ninguém para querer alguma coisa dele. Depois disso, ele saiu de casa, me dizendo que de muito favor ia deixar a casa para mim e que eu não procurasse mais, cobrando nada, que ele nada mais iria me dar. Ele mandou o advogado dele vir à minha procura e o advogado disse que iria passar os documentos da casa para o meu nome se eu assinasse um termo dizendo não ter mais nada a reclamar dele. Olha, amor, eu já fui aqui no fórum da cidade, mas eles estão botando muita dificuldade para olhar o meu caso. Estão pedindo um monte de documentos, testemunhas. Eu acho até que ele já comprou a justiça daqui. O que você me aconselha a fazer, Maurício? Será que eu tenho ou não tenho direitos? Agradece a mulher traída e enganada de Sinop, no Mato Grosso. Olha, minha amiga, eu não sou advogado não, viu? Mas minha irmã é. Viu? Minha irmã é advogada. E eu conversando com ela a respeito da sua carta, ela me disse que você tem direito sim. Tem. Basta que você consiga duas testemunhas, viu? Que você vivia com ele no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. E isso já implica em conjunção carnal. Até pelo fato de estarem juntos há 5 anos, né? Você tem direito sim. Eu não diria que seja metade dos bens dele, porque ele ainda é casado e tem filhos. Mas um percentual dos bens dele você tem sim. Olha, se você tem essas duas testemunhas e se você está sentindo que estão amarrando para entrar com um processo contra ele, você pode ir até Cuiabá. É, vai até Cuiabá, lá na Defensoria Pública, relata o seu processo, relata o que está acontecendo em Sinop e o que, que eles estão fazendo, retardando para dar entrada, né? Mas o certo é você insistir mesmo aí em Sinop, viu? Insistir com o pessoal daí de Sinop. Tenta falar com o juiz de família, menina. Procura um bom advogado. Isso aí é causa ganha. Mas como eu te disse, né? Não espere muita coisa, não. Direito você tem sim. Mas lembre-se que ele ainda tem esposa e filhos, e eles é que são os herdeiros universal dos bens, né? Você vai ganhar mais do que a casa que ele está te oferecendo, sim. Mas não fique achando que vai sair rica dessa história, não, tá? Você vai ganhar um dinheirinho, sim, mas principalmente, viu? Se aí continuar insistindo, te negando aí o atendimento, se o pessoal aí do fórum da cidade continuar nessa aí, vá para Cuiabá. Mas eu acho que você vai conseguir. Se conseguir falar com o juiz aí, eu tenho certeza que ele vai adiantar a coisa aí para que você possa, então, ter uma solução. Falou? Você vai conseguir aí resolver essa parada e espero que você ganhe. Mas o bom mesmo, olha, um advogado. Procura um bom advogado aí. Advogado, eles estão doidos aí correndo atrás de ganhar o tico-tico. E uma causa dessa aí, ele já vai ver que é dinheiro na mão, que é dinheiro certo. Ora, mas claro que ele vai querer pegar essa causa aí, e aí não vai demorar muito você resolver isso aí não, tá bom, menina? Boa sorte pra você, felicidades, fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e que tudo de bom aconteça com você daí pra frente, tá? Então vamos lá, ó a musiquinha. Ah, sim, você quer ouvir a música do The Righteous Brothers, aquela do Gust, do outro lado da vida, não é? Então tá aí, já que você quer ouvir, eu rodo pra você. Unchained Melody, The Righteous Brothers. Roda lá, menino, roda. Por hoje é só. Acabou! Acabou o programa. Eita! Mas tem nada não. A gente se encontra no próximo com muito carinho, com muita alegria, tá? Então espero aí que você tenha tudo de bom, que sua semana seja assim muito legal, muito agradável, que você tenha um bom final de semana, curta bastante aí sua família, seus amigos, tá? Seu amor. Faça da sua vida sempre aquele motivo de alegria, aquele motivo a mais para ser feliz, viu? Obrigado. Beijão no seu coração. Beijão, menina. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.